nação de Israel, ouvi a palavra do Senhor através de seu profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Levantai os vossos olhos, pois a glória do Senhor surgirá sobre vós. Não temas, Israel, pois tua paz há de vir. O jugo irá quebrar-se, pois Deus assim falou. Serás então remido e liberto das correntes, das prisões e do temor. E tu, Belém Efrata, pequenina vila da Judéia, de ti sairá aquele que irá reinar em Israel. Ele guardará o povo na força do Senhor. Entretanto, Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emmanuel.